Consegue se alimentar o espírito? Consegue, mas não da forma que um bruxo manipula. Porque quando um bruxo manipula, é de certa forma, ele manipula uma energia que faz com que aquele sangue seja melhor absorvido por nós. Então você, dependendo do axé, dependendo da mão da pessoa que faz, um frango resolve muita coisa. E dependendo do cara, é só dois boi. É o axé. Então, um frango na mão de quem sabe fazer, de quem tem um dom, o um poder mental para energizar aquilo, consegue. E eu vou falar uma coisa aqui. Como você corta um frango, a uma galinha, um galo, você não vê uma quantidade de sangue tanto quanto um bode, né? Mas com um galo a gente se banha de sangue. Tá entendendo? Ah, mas é só aquele sanguinho, não é muito sangue, mas a gente se banha, pra você ter ideia. Com galo, com frango, com uma galinha. Ah, mas pra isso tem que dar galo e pra pombagira tem que dar galinha, será? Ou será que o Exu e a pombagira só estão importando-se com o sangue que vai ser vertido? Pra um feitiço, talvez, pra uma alimentação. Tô passando fundamento de que banda aqui. Olha. Coisa que os ditos entendidos não passam, né? Dizem não passar. São coisas simples. Passa para a segunda, que eu propus no final do primeiro encontro nosso. Se o que importa para o senhor, dentro das suas experiências diárias, para prestar conta aos superiores, com os quais o senhor se encontra, entre aspas, devedor, mas ligado, o senhor precisa de uma intensidade de atividade na maldade. E o senhor vem aqui no diálogo e nos ensina coisas para o autoconhecimento, o que equaliza uma bondade. Não seria desafiar um pouco e ir contra o próprio propósito que o senhor tem? Bom, vamos lá. Eu estou tornando as pessoas através deste diálogo muitas vezes porque quando eu entrei em contato com as nossas entidades, o objetivo era o esclarecimento e não enganá-los. Se eu quisesse enganá-los, eu até poderia. Vou passar uma informação, mas não. Que banda que eu vim passar foi para esclarecer esse lado espiritual e o que estava entalado em muitos espíritos aqui. Chega de falar que você faz o mal, que eu faço mal por causa que a pombagira, que o Exu me induziu a fazer o mal. Você faz o mal porque existe dentro de você, porque você segue seu instinto humano, porque você é mal. Para de jogar nas costas do diabo, do Exu, da pombagira, seja lá o que você quiser jogar, que você é mal por causa disso. Porque tem gente que cultua o diabo e faz muito mais bem que muita gente por aí. Então, a gente que não acredita em nada faz muito melhor que muita gente por aí. Então, eu tornar as pessoas conscientes não vai mudar o fato delas serem boas ou más. Elas vão ser más e boas pelos que elas são. Eu só estou tornando consciente, assim como eu torno todas as pessoas que entram na minha casa, que se for fazer um trabalho com maldade, ela vai ter, vai receber aquilo que ela falou. A não ser que o cara tem que fazer um trabalho de limpeza, de proteção, para que aquilo não pegue nela. Então são dois trabalhos, a maldade. Ah, mas eu não quero, se eu quero fazer a maldade, não se preocupe em me proteger, ok? Então tá certo, então você vai e faz e se vira. Mas se quiser fazer um trabalho de proteção, de magia negra, tem que fazer. É aconselhável que se faça um trabalho de proteção. Agora, você faz um trabalho pro bem, independente de você mexer com sangue, você não tem resgate kármico para isso. Pelo menos na minha, pelo que eu vejo do astral, né? Agora sim, você dizer que por eu dar todo esse esclarecimento, estarei indo contra o que eu digo, de forma alguma. Porque isso não vai mudar o ser humano. Isso vai esclarecê-lo. Isso não vai fazer ele se tornar bom ou mal, mesmo porque eu dou os dois caminhos. A pessoa pode fazer mal ou bem, cabe cada um. Isso não vai fazer a pessoa dizer, eu não estou doutrinando, eu estou esclarecendo. Doutrinando é você dizer assim, você tem que fazer o bem, porque senão você vai sofrer certas consequências. Eu sou um espírito que digo, se você fazer o bem, você colhe certas coisas e perde outras. Se você fizer mal, você colhe certas coisas boas e você perde outras. Depende do que é mais valoroso para você hoje. Eu não estou aqui para induzir ninguém a fazer maldade, tanto que os filhos da minha casa não são assim. Eles não, eu não induzo ninguém a fazer mal ou nem fazer bem, cada faz o que quer. Eu quero fazer mal, eu quero aprender magia negra, que outros procuram. Eu quero aprender magia para tirar Egum, para fazer coisas assim, então vai de cada um querer fazer o que quer. Para depois, amanhã ou depois, cada um responder pelas suas ações. E aí é eles que se viram, né? A não ser que, como eu disse, procurem outras forças para ajudar eles. Ou nós estaremos desse lado esperando, né? Tem todo um trabalho desse lado esperando. Eu vou fazer. Entendeu, meu filho? Sim. Entendeu que há alguma pergunta em relação a isso? Como eu disse, eu não induzo ninguém ao bem ou ao mal, esclareço todos, o que eu estou dizendo para você é o que eu digo para todos os filhos daqui. É um esclarecimento. É um esclarecimento, a pessoa tem que estar consciente do que ela está fazendo. Se eu estava pensando aqui sobre isso, até o senhor me perguntou, eu vou falar. Então, o senhor basicamente está proporcionando Esclarecimento espiritual. o que faz com que meu carro ande mais rápido, né? Nas avenidas da vida. Se, quando estou andando devagar, eu faço um erro, eu consigo corrigir. Mas se eu estou andando rápido, um errinho de nada, bum, já dá, capota ou já bate mais rápido. Então, basicamente, o senhor também está oferecendo à pessoa uma habilidade de esclarecimento para andar mais rápido. Então, se ela escolher o mal, ela vai se ferrar mais rápido Vai também. esperar mais rápido. Vai esperar mais rápido. Não tem, eu não vou enganar. Não vou enganar. Sou que mandei, não vou mentir pra você. Pense o que quiser, ache o que quiser. Ah, não gostei do que o Exu falou. Eu vou dizer na tua cara. Se fazer mal, vai vir um negócio pra você. Tu tem que se proteger do feitiço pra tu não pegar, pra não queimar tua mão. Tu é bruxa? Ah, eu sou feiticeiro, eu sou pai de santos. Se tu fazer o mal, e tu for fazer, faz mal hoje, aí amanhã vai fazer feitiço para abrir caminho da pessoa, a tua mão vai estar queimada, você vai fazer e não vai dar certo, vai mais atrasar. Então você fez mal hoje, amanhã corre para tirar, é igual para fazer as coisas para limpar seu caminho. Aí quando você for fazer o feitiço para a pessoa, você vai estar com a mão boa, positivada. Aí já era, aí você faz e tá tudo certo. Ah, mas magia negra eu faço dentro da minha casa, tá errado. Magia negra você faz do lado de fora. Você vai trazer a coisa pra dentro da tua casa? Não é assim que você faz. Você faz muita besteira. Não é assim. Exu pode se cultuar dentro de casa? Olha aí, acendeu uma vela em cima da geladeira, no quarto. Intenção é tudo. Intenção é boa para qualquer espírito que você pode pedir. Intenção é ruim sempre do lado de fora. Olha. É assim que funciona. Porque você acha que o espírito não entra dentro da tua casa, e não entra dentro da tua casa, não vê o que você tá fazendo, ele tem que ser muito tapado pra conseguir entrar, né? Ele entra e vê tudo. Vê que você, o que você faz, o que você deixa de fazer. Ele vê tudo. Somente Exu entra, né? Outros espíritos não se importam muito com isso, mas Exu adora ver. E as coisas mais particulares ainda. Olha. Tem muita Exu que gosta, principalmente com bugiga, Exu ligado à sexualidade, adora ele. Bom, agora sim. E acendo ou não acendo dentro de casa? Intensidade, intenção. O que você quer fazer através daquela vela? Pedir Intencionalidade, bem para claro. alguém? Sim. Pedir caminhos abertos? Ou pedir algo negativo? Aquilo que é de bom, você chama ali de casa. Aquilo que é de ruim, você chama na rua. Tá aí a resposta. Isso aqui eu passo para quem. É os mistérios, não vive ensinando. O povo é muito tapado, né? Todo mundo vê as coisas. Não consegue ter a lógica. Eixo só pode ir lá de fora. Ah, entendi. Quer dizer que o eixo não entra na tua casa, ele não vê nada. Ele só te observa a hora que você sai de portão. Ah, não, vai nessa. Vai acreditando que é assim. Deixa acreditar, né? Deixa pensar que é assim. Seu Gazebo, o que que faria uma egrégora ligada a um Tata de Quimbanda Seu filho? cessar o elo de ligação, cortar esse elo, não mais respondê-lo? Que tipos de ações ele poderia fazer? Fazer de graça. É o quê? Não cobrar pelo que faz. Já seria um ponto que os bichos cairiam fora. Ele disse de graça, a gente não responde, principalmente quem manda. Ah, mas eu quero caridade. Cai fora então. Mas as entidades se ligam àquele médium por causa da afinidade dele, né? É lógico que a gente não vai cobrar de graça. Tem casos e casos, né? Tem casos que a gente diz, mas que daí tem que fazer, caso que é coisa de deixar te mandando. Então faz pra não dar merda pra você. Mas tem coisa que é só pagando, né? O preço da casa. Aí o Pai Santo vai jogar para a pessoa, vai consultar, vai ver o quanto que vai ficar, porque a gente vai falar no ouvido. Tem gente que acha que a gente não sabe o que é dinheiro. Ah, eles não vieram dessa época, eles não sabem. Aí que você se engana, aí que o povo se engana. A gente conhece o dinheiro da terra e a gente sabe o que faz, o que vale. Olha. Aí a gente sabe muito bem. Sim, que tem que ser pago, que é algo explorador, que nem os pessoal de quem manda faz, é algo explorativo, né? A gente não quer, pelo menos nós, dessa casa, explorar ninguém. A gente cobra um valor justo sobre cada situação. Então, seria mais ou menos dessa forma. Então, o que faria um médium, a egrégora espiritual se afasta dele num templo de quem manda, primeiramente, começar a achar que é caridade. O bruxo, tá, né? Acha que é caridade, tudo é caridade, ao fazer uma coisa. Apesar que não tem como fazer uma amarração na caridade. Não tem como matar alguém na caridade. Mas vamos lá, o trabalho de aplicamento também é cobrado, o trabalho de saúde também é cobrado, a não ser que a pessoa chegue na merda, né? É uma outra situação. E que tenha uma força espiritual mandando ela, porque às vezes não tem. Então é um desafio. Tudo é consultado com os exus. Se não tem que atender, vai pra ralé, né? Só pagando. Mas assim, tudo é dessa forma. Agora, certo? Não, a pessoa pagou. Certo? E o Pai de Santo da Quimbanda não quer dar sangue mais pros Exus, acho que eles não precisam, que é outra liberação agora. Pra mim a gente sai fora, não responde. É assim. Primeiro é o dinheiro da casa. segunda é o valor do sangue. E terceira é a intensidade, né? Ficar só pedindo coisa boa, só coisa bem para os outros. Também tem uma. Né? Apesar que a gente manda em caminho as pessoas que querem fazer mal para a casa de quem manda. Não sempre, mas uma vez ou outra. Para não atrapalhar, né? E assim vai sendo. Olha. Sim. Existe atrito entre esses espíritos de Exu que atuam na Umbanda e esses como vocês? Existem espíritos de Umbanda, depende muito da vibração do médium. O espírito de Quimbanda pode muito bem ter um bom médium que está caindo, que está na vibração negativa, é muito fácil. Mas as pessoas acham, ah, só se eu estiver depressivo, só se eu estiver muito pesado, vou pegar. Existe uma coisa chamada também proteção. Que os espíritos da Umbanda não conseguem proteger muito bem aquela pessoa, a gente pega. Pega direito. E as pessoas acham que estão fazendo feitiço para mim muitas vezes, e não é feitiço, não. É elas mesmas que atraem os negócios, os erros pesados. Porque para alguém manipular o feitiço é muito difícil, não é uma coisa simples. Entendeu? Elas acham que fizeram uma amarração para mim, fizeram um feitiço para mim, estou destruindo a minha vida. E ela não sabe reconhecer que muitas vezes o bar que ela vai, a festa do final, de todo o final de semana que ela frequenta, é que traz os erros para a vida dela. Trai quem? Atrai os eguns. Exatamente, os espíritos perdidos. Tá entendendo? Tá. O bar que ela frequenta todo final de semana. Sim. É. O rapaz que vai uma vez no mês ao prostíbulo. Então ele acha que alguém fez feitiço para fechar caminho da vida amorosa dele. Mas muitas vezes ele não entende que tem entidades que gostam daquele prazer e que sabem que se ele se envolver com alguém, ele não daria aquele prazer. Então, muitas vezes, fecha o caminho amoroso para ela ser alimentária. Olha. Tem tudo isso no plano espiritual. Na minha vida espiritual, na minha vida no astral, e daqui a gente vive pela nossa equibanda. Então, eu foco só nisso, eu não fico focando na vida dos outros aí, nem sem ninguém. Eu foco na minha equibanda. A pessoa vem e é normal, né? Porque os outros espíritos que acompanham essas pessoas, os guardiões que caminham com elas, também caminham elas para a minha casa. Eles trazem também espíritos, trazem também pessoas para cá. Através dessas pessoas a gente vai trabalhando, né? Então vamos supor que você tem um Exu. O seu Exu te trouxe aqui, faz você a gente realizar esse trabalho. Foi através do seu Exu. Então, normalmente o Exu, quando consegue incluir bem o médium, procura mostrar para ele, olha, aquela casa é séria. Vai lá que vai dar certo, ele sente o médium. Tanto que muitas das pessoas que vieram aqui tinham outros lugares para ir, não foram. Porque viram, sentiram algo diferente aqui. Sentiram que aqui as entidades não vão ficar tapeando ninguém. Vão ficar inventando coisas que não tem nada a ver com magia, com bruxaria, só para ganhar engariar dinheiro. O dinheiro que vem na minha mão é justo, é honesto. É verdadeiro, eu estou trabalhando para isso acontecer. Você não quer o negócio? Eu vou trabalhar, vou fazer acontecer o que você quer e você vai pagar o preço que é para ser pago. Que mal que é isso? É um trabalho, é nada de graça. Estou trabalhando, você não quer meu trabalho? Você não quer que eu faça acontecer? Então você vai pagar por isso, está tudo certo. E é assim. Vamos ver se você sente alguma coisa. Vamos ver. Olhe bem pra mim. Estou manipulando uma energia no seu peito. Sente uma leve pressão? Sim, bem leve assim. Para de falar. Sim. São os herpes, os toque-toques. É. Feliz demais pra mostrar que tá presente. Uhum. Com pouca energia que eu passo pra lembrar, manipular isso. Olha só. Porque quando a gente solta a energia da boca do médium, vai e manipuliza. Olha. Deu pra ouvir, não deu? Deu sim. Não sei se registrou, né, na máquina. Sr. Belzebu, o senhor falou que manipulou uma energia agora. Uhum. Qual o propósito? Evidenciar a magia que a gente carrega. Bruxo de verdade, para mim, é o que mostra. Quem bate no peito e diz, eu sou bruxo, eu faço acontecer para ninguém mostrar o negócio. Você não mostra para mim, é um bosta. Ah, mas não é assim, é um segredo. Ah, não vou usar a palavra assim, mas manda para aquele lugar, né? Ah, você diz que é bom, você diz que faz acontecer, agora tem aquele que fala, não, estou aprendendo, estou sabendo, tá? Vou aprender muita coisa. É humilde, aquele que sabe e faz. Eu sei fazer o negócio e posso mostrar para quem quiser. É assim, né? Vem, vem, vem para cima, vem. Vem o diabo te mostrar! Minha casa de aviaria acontece. E mandaria responde. Bruxaria faz acontecer. E eu posso dizer, posso provar. Oh, quem desafiar é aquela coisa. É uma coisa assim que eu faço na minha casa. Uhum. Ah, se alguém me desafiar, por exemplo, que eu quero ver fazer acontecer. Para pobre eu não mostro nada. Desculpa, para pobre eu não tenho o que mostrar, mas para quem tem para pagar eu quero ver acontecer. Tudo bem que eu vou te mostrar, é tanto. Se você ver e ouvir o negócio mexer, o negócio acontecer, você paga. Senão você não precisa pagar nada. Só que o dinheiro tem que ter, você tem que ser deixado aqui na minha esteira primeiro. Olha. Para mostrar que tem. Aí eu mostro. Se eu não mostrar, pode pegar e ir embora. Eu faço o negócio. E é claro, né? Eu não sou retardado de chamar a pessoa até aqui pra fazer perder meu tempo. Lógico. Aí faz todo um ritual por trás, né, meu filho? É. Pra a energia estar bem forte, o negócio acontece. Com o bruxo certo, tudo dá certo. E assim a casa cresce. E mais espíritos eu atraio pra cá. Aprenderem minha magia, que são interessados. E no caso, trabalhar com novos médios e desenvolver. Porque na minha casa não tem essa coisa de ficar rodando, de ficar. Entendeu? Sim. Isso tem todo o terreiro por aí. Quer fazer isso? Vá pra esse daí. Na minha casa, o negócio é o seguinte: eu vou te fazer sair daqui com uma percepção espiritual. Digamos assim, foda, né? Vai sair daqui o cara que vai falar: olha, eu vi que é bruxaria, viu? Eu vi que é magia minha. Começando que o senhor não tem pudor de chegar para a pessoa e falar, ah, esse espírito está com você aí agora. Exatamente. Eu já falo com o médium, eu já falo no ouvido do médium, o espírito que a pessoa carrega, se carrega uma padilha, uma pulmão, é muita mulher que chega aqui, ah, eu carrego padilha. O médium olha para a cara dela, ou às vezes ela dá uma sete para casa e fala bem assim, você não carrega padilha porra nenhuma, minha filha. Você carrega uma mulambo, uma mulher toda mulambenta. E a pessoa tem que reconhecer, né? Porque é assim. E isso não depende da pessoa ser rica ou não, mas a pessoa não tem condição e pode carregar uma padilha, independe. Uhum. É a vibração dela, a energia. Então tem gente que acha que ah, eu carrego esse espirituoso. Não é assim que funciona. Chega aqui o Pai Santo vai ver o espírito que realmente aquela pessoa carrega. Se quiser acreditar no Pai Santo, acredite. Se não quiser, para ele tanto faz. Mas ele faz acontecer se você responder naquele espírito. Ele pode te ajudar se você, no caso, abre sua vidência, a incorporação, a audição, o desdobramento, você acreditando naquele espírito. Que ele está dizendo que você tem. Você, no caso, trabalhando com as forças daquele espírito. Agora, se você acha que você tem outro e quer cultuar uma Maria Padilha ao invés de uma mulambo, ele pode até te ajudar, mas você sempre vai ter que cultuar aquela mulambo. Mas se você acha que você não tem mulambo nenhum, né, que você só tem São Padilho, aí você tem que procurar outra casa, achar um tata que vai te enganar e dizer que você tem, né? Porque tem pra isso tem um monte. Olha. Pra enganar e falar que o povo quer ouvir. Quando perguntei ao senhor como se deu esse encontro, o senhor me explicou de uma maneira muito simples, muito natural, sem exagero, mas sem também dizer, sem também deixar de dizer o que aconteceu, porque para o senhor isso é tão natural. Fala pra gente aqui agora, no, dentro do diálogo. Sobre como que se deu? Como que se deu esse encontro? Foi vocês que foram buscar a equipe do diálogo com os espíritos? Oh. Ou nossa equipe que foi até vocês? Não. Né? Normalmente os espíritos que vão atrás de vocês, meu filho. Uhum. Ou seja, do astral vão atrás da equipe nossa do astral. Equipe, exatamente. Uhum. Exatamente. Não digamos assim que o seu diálogo chega a muitos médios, e normalmente esses médios que vivem com esses espíritos da volta, os espíritos acabam tomando conhecimento. Entendeu? Então esses espíritos acabam procurando um diálogo. Isso. Para que se realize aquele trabalho espiritual de esclarecimento, etc. Não é verdade? Então assim, os teus espíritos escolhem as pessoas certas que vão, digamos assim, estar trabalhando naquele diálogo, porque no fundo aquilo ali alguma pessoa vai aprender com aquilo. Nossa. Tá entendendo? Pode ser mais um esclarecimento diferenciado, um conhecimento diverso, mas para cada pessoa um conhecimento é válido. Então tem pessoas que não vão acreditar no que eu estou dizendo, mas vão acreditar no que outro disse, totalmente diferente do meu, sobre quem manda. Uhum. Respeitamos. É. Não é verdade? Sim. Então os espíritos acham válido isso. Existirem várias visões sobre o mesmo trabalho, sobre uma mesma egrégora. Agora voltando a dizer sobre como que se deu. Isso. Sete facadas e eu fomos até. Só um interrompendo o senhor, por gentileza. O senhor falou assim: às vezes, porque esse trabalho alcança, né, várias casas, os médiums e os seus guias ficam sabendo desse trabalho. Exatamente. Foi assim com o senhor? Como que vocês ficaram sabendo do trabalho? Não foi assim. Mas porque o médium conheceu o trabalho muito tempo antes de vir qualquer ideia de entrar em contato. Conheceu o trabalho e foi um trabalho normal, ele nem pensava nisso no momento. E no caso, nós queríamos que isso acontecesse. Eram os espíritos, não o médium que estava com aquela coisa fascinada de querer aparecer. Isso. Não, claro que não. Mas vocês do astral, como que vocês conheceram? Fazer o conhecimento, esclarecer mais pessoas, porque muitas pessoas que vêm em nossa casa saem daqui com uma energia boa, com energia limpa, então elas falam, e aqui eu recebo muito conhecimento. Então nós vimos que esse conhecimento poderia, digamos assim, esclarecer outras pessoas sobre o que é a Kimbanda em si. Olha. Pelo menos a nossa visão, a nossa simples visão. Oh. Sobre a Kimbanda. Claro. Então vamos projetar em cima disso um trabalho. E o trabalho de Jefferson Biscardi seria o melhor para evidenciar isso, porque ele não tem preconceito com os espíritos. Claro. Se fosse outro trabalho, poderia dizer que era brincadeira, que um jovem de 21 anos está brincando de ter espírito. É. Então, Jefferson Biscardi é uma pessoa séria. É uma pessoa que faz um trabalho seriamente com, e não tem preconceito com os espíritos. E também não teria preconceito conosco. Porque nós temos uma visão diferente, tanto dos espíritos que você normalmente entrevista. Sim. Não é verdade? Sim, faço diálogo, né? Claro. Certo. Então nós fomos nós, não foram os vossos espíritos que vieram atrás de nós. Nós reconhecemos, nós somos atrás. É o que aí a dona Ceci, facada, sempre diz. Se é verdade, a gente fala. Se não é, a gente diz que não é. Boa. A gente é sincero em dizer. Nós somos atrás do diabo, dos espíritos da casa. Conversamos com duas entidades que o médium, no dia que entrou em contato, relatou a você. Embora não soubesse nenhuma entidade que você conheça, que você trabalha, enfim. É. Ele entrou em contato e disse. E depois de certas conversas, ele chamou sete facadas. E sete facadas disse que o contato estava sendo intermediado do lado astral entre duas entidades. Trancarruas, encruzilhadas e Tata Caveira. Sim. Essas entidades estavam intermediando para que o projeto, para que o trabalho acontecesse do diabo. Claro. Certo? Sim. Fomos até esses espíritos, conversamos com eles e, no caso, depois propomos ao médium: meu filho, vá lá e conversa comigo. O médium foi até atrás e conversou, enfim. Sim. Mas até então não tinha dito os espíritos que intermediavam. Só dizíamos que só havíamos dito que era para ir atrás e perguntar, conversar. E depois dissemos os espíritos que estavam intermediando. E ao você chegar aqui, as sete facadas ontem, naquele ritual de ectoplasmia que ela estava manipulando aqui dentro, embora era só energia do médium, não havia nenhum ritual, ela viu o seu tiriri, né, meu filho? Sim. E ela disse a você que seu tiriri estava aqui. Uhum. Não foi? Sim. E o médium não conhecia. Não conhecia mesmo porque você não disse a ele. É. Então, ela viu seu tiriri e ainda cantou um pouco. Seu tiriri é rei e já ganhou coroa. Não foi? Sim. Então ela identificou, mostrando para você que realmente era um espírito de verdade. Porque ela queria mostrar isso. Bom. Ela não veio brincar, ela veio mostrar que ela é que bandeira que é bruxa. Boa. E assim foi. E aqui estamos, esses espíritos, por verem que esse trabalho é muito, digamos assim, é de forma muito compreensível, para não dizer assim, esclarecido e menosprezar os outros, de forma compreensível, vou citar. Sim. Tiveram, digamos assim, uma grande ânsia, quiseram trabalhar logo, quiseram que as coisas andassem rápido para que esse diálogo acontecesse. E foi o que aconteceu. Foi realmente bem rápido. Antes. A gente disse que demora o negócio. É, né? Mas cada caso é um caso, né? O senhor fala demora? Demora depois que o espírito vai e conversa com a nossa equipe. É isso? Até se materializar, às vezes demora. A pessoa. Muitas vezes o médium quer e o espírito que está por trás sente que o outro não está preparado. Que o médium ainda não está preparado. Claro. Então precisa demorar, não está certo. Porque o médium ainda não está preparado. E às vezes o médium quer tanto. E acaba, de certa forma, os seus espíritos. Vocês estão na matéria, então você acaba como é seu trabalho, digamos assim, é um projeto que você não tem preconceito com ninguém, você não solicita prova de ninguém, de única, você até acaba indo até o trabalho da pessoa e realizando o diálogo. É. Mas muitas vezes o médium não está preparado para aquilo. Claro. E acaba evidenciando, né? Queima falta de profundidade, pela falta de contexto, pela falta de. Mas, de lógica, é isso que o senhor disse. Estudo, né? Mas apresentou ali uma oportunidade de estudo. Apresentou uma oportunidade de estudo mesmo, ainda que fosse a mídia. É. Eu perguntei antes, vou perguntar de outro jeito, seu Bel. Como que vocês do astral, o senhor falou que não foi o médium que teve vontade, foi vocês que foram procurar a equipe do diálogo antes de ele saber. Como que vocês descobriram sobre o diálogo? O seu negócio é bem comentado desse lado de cá. Ah. É bem comentado. A conversa roda. Mas eles não. Eles não ficam os espíritos, pelo menos que falaram no seu projeto, não falam do seu nome muitas vezes. Falam do nome dos espíritos que você carrega. Olha que legal. Eles não. Às vezes eles falam. sabe quem que é. Eles não se importam muito com o médium que está na frente desse trabalho. Claro. Eles são os espíritos que estão na frente disso daí. Mas então conta como é que foi a sua experiência. Quem que chegou para o senhor, o que que eles disseram, seu Bezebu? Na verdade, quem ficou interessado assim, de prender a mão foi Sete Facadas. Sim. Ela queria levar esclarecimento para as pessoas. Quem chegou para ela para falar do diálogo? E falar o quê? Uma Maria Mulambo. Olha! Uma Maria Mulambo. Fala, dona Mulambo. Da lixeira. Uhum. Diz que tinha o seu trabalho. E que ela participou dele. Uhum. Já sei quem é. Alguma coisa tem que deixar por aí, né? Alguma marca, algum registro. É. Sei que o registro da minha alma, da minha luz, tá no coração dos meus neguinhos. Tá no coração daqueles neguinhos que vai buscar alguma coisa. É. Mas vamos deixar uma remancha pros neguinhos. Vamos. Bem bonita, tá? Oh, coisa boa. Nenhum escuro abaixo. É que alguma coisa não pode. É. Tem alguma coisa que não pode dizer? Tem muitas coisas que não podem. Tá certo. Muito bem, dona Pombogira, qual que é o nome da senhora? Maria Mulambo, da Liceira da Jama. Então essa Maria Mulambo chegou a Sete Facadas e disse que seria muito bom para que esclarecesse esse mundo dos espíritos que estão do outro lado da banda. Para tirar muita visão negativa, para tirar muita visão fantasiosa, muita superstição, muita crendice que o povo tem sobre esses espíritos. E mostrar um pouco do que eles são. De forma clara e sem enganação. Como é que você fala, cara, ele trabalha, não vai ficar enganando ninguém pra desenrolar, né? Caramba. Ela vai dizer o negócio na sua cara, que é. Pra ela pouco importa o que você vai pensar. Ela vai dizer é assim, assim, assim. Quer fazer? Fazemos. Oh. Mas. Cada um com suas horas. São leis universais. Um espírito que diz que não tem isso é porque tá querendo enganar ou é muito retardado. Tá querendo meter o louco, né? É assim que a gente fala. Os homens da terra falam também. Sim. Tá querendo louco. Meter o louco. Meter o louco. É a melhor forma de expressão que você puder essa. Eu aprendi essa. Meter o louco pra cima de mim, dizendo que não existe lei kármica, que não existe nada disso. Então tá bom, então. Então tá, então ele reencarna pra ti. Pra fazer graça na Terra, ele reencarna com um objetivo. Sim. Assim. Olha que interessante. O senhor falou o nome de uma entidade que o senhor falou que participou do diálogo, ou seja, o senhor saiu da zona do conforto, né? Porque Maria Mulambo da lixeira, acho que é esse o nome, só tem uma no diálogo. É. E foi feita lá pro sul, lá, quando eu fui lá pessoalmente. O diabo, quem sabe o que fala. Graças a Deus. Sei que foi a única, por isso que eu disse ela. Olha. E também porque foi ela que foi falar, né? Exatamente. Ela disse que foi a única. Ah, ela disse. Que legal, entendi. Podia falar que era uma Maria Padilha, era tão simples de enganar, se quisesse. É, porque daí não era enganar, é ficar na zona de conforto, né? Ah, porque Padilha é Maria Padilha, é tão fácil de dizer. Não. E olha, o médium não conhece tão a profundo o seu trabalho. É, falou. Ele não conhece tão a profundo. Ele não vai ver tudo que você faz pra dizer, ah, essa daqui ele não tem, então vamos colocar essa. Ou então, é aquela coisa, como você disse, sair da zona de conforto. Ele foi lá e fala, né? O espírito que está dizendo aqui está com um transe muito aprofundado para não dizer outra coisa. Então sabe o que está falando muito bem. Claro. Ih, já tá. Exu fala, Exu responde na força, na magia. Continuo suas perguntas, vou me levantar um pouco. Sim, senhor. Então, seu Exu, quando o senhor falou desses três espíritos, o senhor Tata Caveira, o senhor Tranca-Ruas das Sete Encruzilhadas, né? É. E depois o seu Tiriri. Qual que é a função de cada um dentro desse trabalho que eu realizo, que o senhor percebeu? Os dois primeiros espíritos, o Tata Caveira e o seu Tranca-Ruas, são espíritos ordenados a Exu Tiriri. Tiriri cuida de você, caminha com você 24 horas. É um espírito que lhe protege muito contra muitas influências negativas. Principalmente porque teve alguns. Chegou a ter casos de médiums que tentaram fazer mal, mesmo você realizando diálogo com eles. Nossa. Entendeu? Sim. De certa forma, por não concordar com algumas coisas que aconteceram. Você sabe o que eu estou dizendo? Sim. Então eles, digamos assim, que os que, né, eles tentaram fazer algumas perguntas, então, esses espíritos sempre estão à sua volta para lhe proteger. Seu Tiriri, digamos assim, está sempre à sua volta, né, ali protegendo o teu mental, para que tenha muitas entidades, então, para que não afete teu físico, para que não afete teu mental. São muitas energias, muitas egrégoras que você vai, né? É. Então daí tem que ter um eixo para isso. Sim. Você sabia que existe um médico quando estava encarnado? Qual? Seu Tiriri. É? Sim, ele foi. Ah. Ele foi um neurocirurgião. Caraca! Ele sabe muito bem da uma saúde mental, por isso que ele está no lugar onde ele está. Meu Deus. Pelo que você viu aqui, não precisaria te contar a história. Eu não sou de fantasia nem meditada aqui. Sim. Eu te conto de tudo o que eu sei. Claro. E foi o que ele me passou. Ah. Né? Sim. Então, a saúde mental, ele trabalha muito bem. Tanto que se você colocar o seu magnetismo, a sua energia no frontal de uma pessoa que estiver, às vezes, com muita perturbação perdida, e você mentalizar a força, o Exu vai conseguir manipular uma energia para equilibrar, de certa forma, energética, sensível, sutil, aquela mente. Nossa! É uma capacidade que você mesmo tem. Sim. Por causa que o espírito tem essa capacidade de trabalhar melhor com a mente. Uhum. Verdade? Sim. Mas tá. Então, se eu te digo, cuida do teu astral, cuida do teu, da tua aura. É o guardião que caminha. Tem outros espíritos que também se achegam a você, mas o Exu, que é o que está mais próximo da minha vibração, é o que cuida disso, pelo menos é o que eu vejo. Pode ser que tenha outros espíritos em outros níveis de vibração que não é perceptível à minha visão. Sim. Tata Caveira muitas vezes encaminha os egumos que procuram, digamos assim, para eles acreditam nos espíritos, que você pode dar muitas soluções para eles. Muitas vezes, muitas mulheres perdidas, achando que você faz, digamos assim, que você... Espíritos perdidos de mulheres querendo uma ração, querendo um homem de volta, querendo se vingar. Então, essas mulheres muitas vezes procuram você no astral. Ouviu? Procuram-me no astral enquanto eu estou desdobrado, ou procuram-me do astral para a terra? Desdobrado também. Uhum. Sonhos, muitas vezes, elas tentam... Não sei se você consegue captar, viu? Alguns sonhos estranhos. Eu não lembro meus sonhos. É, porque falta percepção. Mas muitos espíritos femininos, mulheres, buscam você no astral e até encarnadas, viu? Nossa. Para que você faça narrações, para que você contate os espíritos, para que eles consigam trazer o tal amor da vida delas. Ah, é. E Tata Caveira muitas vezes encaminha, bloqueia esses espíritos, para que não se acheguem a você, porque são vibrações que você não vai aguentar. São muitos. Muita gente. muita gente. Então elas encontram com elas, não vêm nos espíritos, elas encontram em você como uma porta para esse mundo. Então é coisa da mente, coisa que as pessoas acreditam. Esses espíritos muitas vezes procuram você para resolver o problema deles. Então tem que ter uma proteção de tapa cadeira. E trancar a rua muitas vezes é trancar a rua de frente para encaminhar. No caso assim, os diálogos, assim, para ele que tem mais é o primeiro passo. É com ele que você fecha o negócio. Chegou com ele que você vai conversar sobre o que você vai fazer, sobre o que você vai trabalhar. Né? No caso, quando há conexão espiritual, quando só a encarnação física do médium, aí ele vai entrar em contato com você e vai te convidar para um diálogo, mas um diálogo espiritual por trás. Embora os espíritos que estão atrás de você vão olhar aquilo como algo válido, como é aquela questão. Todos devem ser ouvidos com suas verdades, com suas compreensões e com suas visões, independente, seja eles quem forem. Todos merecem um minuto na eternidade para serem escutados. Nossa. Não é assim? Seria mais ou menos essa visão do diabo, entende? Claro que sim. E é uma coisa que o seu próprio Tancarua me disse. Todos merecem um minuto da eternidade para serem ouvidos. Todos os espíritos. Então seria essa a intenção. Meu Deus. Então se eu tivesse aberta a capacidade de ver os espíritos, ouvir, aí eu ia ficar doida. Não. Tanta gente. Levia muita vibração em cima de você. Mas os espíritos que cuidam de você não deixam isso acontecer. Ah, entendi. Não vem muita vibração, mas muito espírito perdido. Não digo que é demanda, não digo que estão demandando fazer feitiço para você. É espírito que vem te procurar. Claro. E isso meu junto da tua caveira consegue manipular para afastar. Ah. Entendendo? É uma proteção espiritual diferente que tem na sua volta. Sim. Nossa. Não é assim. Ah, eu vou abrir a visão e vou ficar louco, não. Não. Ah, se eu abrir, não vou abrir minha visão materializada, porque senão eu vou sair vendo espírito por aí. Só tá, não entende do fenômeno e quer dizer que é assim. Não é assim. Não é. Não é. A garrafa. Uhum. É a garrafa? Está saindo maior da garrafa? Parece. Parece que sabe que tem uma garrafa fechada assim e o ar querendo escapar? Como é que é? A minha garrafa, né? Vamos ver se vai sair pro povo lá. Espero que saia. Sim, é né? Dele pessoalmente. Pagando bem, a gente resolve. É assim. O importante é pra você, meu filho. Mas não, isso tudo não é pro povo. Não, mas eu acho simpático, né? Aparecer pra eles verem, já que. Sim, com certeza estão com. Né? É, já que estão acompanhando. Mas é pra você. É você que tá aqui. Sim. É você que é merecedor disso tudo. Oh, meu pai, graças. Tudo que você ouve aqui. Seu crescimento espiritual. É. Nós estamos numa outra banda, né? Sim. A sua. Que eu vejo que eu vi também que seus ajudar a casa do seu lado. É. Seu luz. Como assim? Só assim finge, né? Você acha que eu só vejo só se eu tirei do seu lado? Quem são esses anjos? Anjo da guarda é luz, espírito de luz, né? É. É. Caboclo, tem uns espíritos que veio, né? Uhum. Você, amigo, preto velho também. Uhum. Tem coisa. É, pai João, pai João. Tem uns espíritos que caminham, que te protegem, né? Porque é muita coisa. Um espírito, como você dizia, um espírito é muita vibração diferente, muita coisa, né? O senhor sabe que essa também, essa aí foi interessante agora. É, eu estou falando com o senhor assim, sendo sincero e honesto, porque é isso que o senhor está sendo comigo. Exatamente. Então não tem como eu falar com o senhor em outra linguagem, né? Porque também não é da minha índole ser diferente. Mas, além de não ser da minha índole, o senhor, eu tenho que ser sincero. Então aconteceu o seguinte: o diálogo 700 não saiu ainda, mas no diálogo 700 foi com o seu Tiri. Essa conversa que a gente está tendo agora, a gente está tendo um momento onde ainda faltam uns 15 diálogos por aí, pelo menos 10, para chegar no diálogo 700. Certo. No diálogo 700, o seu Tiri falou que o segundo espírito que está mais do meu lado a maior parte do tempo, e que tem um trabalho parecido com o dele, mas com uma perícia diferente, é o Pai João das Cachoeiras. Essa, o seu velho não tinha como saber, porque realmente... Não tinha como saber. É, o Fiotini falou lá no diálogo 700. E esse vai ser um diálogo postado depois do 700, mas gravado antes do 700 ser publicado. Não foi colocado para o povo ainda, sabe? É. Não tinha como médio ter acesso à informação. É, não tinha. Que o seu Tiri falou que o Pai João é outro espírito. O Pai João já veio no diálogo, mas nunca falou que é um espírito que está tão presente. Uhum. O seu Tiri nunca isso falou isso. Que eu vi. Pai João, Pai João. Fala de bastidores, o senhor trouxe um pouco a participação do Pai João. Como é que é a participação do Pai João das cachoeiras nos bastidores? Tão profunda quanto a minha. Aham. Porque você deu muita minha visão. Claro. Mas tanto dele, de qualquer outro guia seu, aqueles que você sabe o nome, aqueles que você não tem informações, é tão profunda quanto a minha. Cada um está exercendo ali as suas funções, até para ajuda bioenergética, para proteção sua, para muitas coisas que você vive aqui no seu dia a dia também, sempre te auxiliando, te guiando. O Pai João também está muito ligado a todo esse trabalho, tão plenamente quanto eu estou. É, claro que sim. Nossa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e graças a Deus, meu filho. Graças a Deus, meu pai. E como tá passando um chão, filho? Nossa, eu tô muito feliz de falar com o senhor novamente, hein? Nossa. Graças a Deus, o senhor tá muito satisfeito também, meu filho. Graças a Deus. Nossa. É maravilhoso, né, meu filho? Graças a Deus. Essa bondade grandiosa de Deus Pai, tudo poderoso sobre todos de nós, né, filho? Nos concedendo essa rica e feliz oportunidade, né, filho? Sim. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Salve o povo de Cachoeiras, meu filho. Graças a Deus. Junta a taca, via chunchê, meu filho. Fica à vontade, viu, filho? O seu Tiri nunca e falou isso. Que eu vi. Pai João, Pai João. Então essas coisas que você observa, assim, as pessoas que vêm aqui também observam, eles observam mais aprofundado. Quando a gente conta, o povo não acredita. Ah, não, tá falando história. É. A questão é que a pessoa vem ver, a pessoa vem e ouve, a pessoa vem e vê as coisas materializadas. Então cada um tem sua experiência. Às vezes a gente consegue manipular tão forte a energia, captar tão bem, que é expressando os pensamentos das pessoas. Você pensa assim, assim, assim, assim, fala todo o pensamento da pessoa. Claro. Tira a mentira, pode levar até embora. Ele não é a adivinhação, né? É a alquimia espiritual, como se fosse uma... A adivinhação é para vocês da Terra que entendem dessa forma. Para a gente, o pensamento é uma expressão energética. É, olha lá. É assim, é simples. É simples, mas Em espírito, vocês estão aí do outro lado, vocês estão vendo para falar quem tá ali. Quem tá ali não quem não tá, né? E outra coisa, você sabe os espíritos que andam com você. Sim. Como quer saber que seu time vem andar com você de uma hora para outra? É. Tem tantos espíritos, deixou o rei, deixou esse aqui. Puts. Claro, Marabô. Marabô, deixou meia-noite. Mangueira. Mangueira? Como que vai saber? O médium, num jogo que jogou, já chegou a adivinhar o espírito que acompanhava a avó da moça que se consultava, que caminhava até o outro. Adivinhar, o senhor fala em termos de adivinhar, enxergar, né? Inclusive, um Exu que caminhava com a avó dessa moça, que ele estava fazendo a consulta, se chamava Exu Pitanga. Oi, e a moça teve que perguntar para a tia se a avó trabalhava com esse Exu, e a tia confirmou que Exu Pitanga era um Exu que ela recebia, que a avó recebia. E que o médium, o Everton, disse para ela que era um Exu ancestral que caminhava com ela. Meu Deus! E esse nome é bem fora da realidade. Fora! É totalmente fora. É muito fácil para você ter padilho e você ter cabelo. Agora você falar, você tem um Exu que caminha e um Exu que caminhava com um ancestral com a sua avó. Aí também. Para você falar isso, se não for certeza, a pessoa fala aí, você tá mentindo, desconfiar de tudo. Né? Porque se você errar uma dessa, acabou o jogo. Acabou, né? Cara. Tá. Acabou, você cagou no jogo da pessoa. É. E o médium consegue ouvir tão bem do que consegue fazer essas coisas. Olha. Então vai dar audição na pessoa. O segredo tá nisso. Ouviu, pegou. E na sua, no seu conhecimento sobre o oráculo, o seu diálogo chega a muitos médios. E normalmente esses médios que vivem com esses espíritos da volta, os espíritos acabam tomando conhecimento. Entendeu? Então esses espíritos acabam procurando o diálogo. Isso. Para que se realize aquele trabalho espiritual de esclarecimento, etc. Então, assim, os teus espíritos escolhem as pessoas certas que vão, digamos assim, estar trabalhando naquele diálogo, porque no fundo aquilo ali alguma pessoa vai aprender com aquilo. Nossa. É assim que funciona. Projugando a realidade para quem quiser aprender. Quer ser bruto de verdade? Prepara o bolso. Mas vai com a pessoa certa. A pessoa que te mostra, poxa, é a pessoa que não te mostra, essa você cai fora. Porque você tem que se espelhar no seu sacerdote. Você gostaria de ser igual ao seu sacerdote? Ser um cara que não adivinha nada, que não sabe nada, que não faz a sua vida andar? Putz, verdade, né? Se a pessoa para pra pensar assim. Se espelha, a vida do seu sacerdote está andando pra frente. Não, tá toda parada. A vida do seu sacerdote familiar tá andando pra frente, tá toda parada. Pensa que amanhã você vai estar igual ele. Aquilo que ele fala fica dentro da zona de conforto ou... Ou fala espiritual. Ele é uma pessoa que atravessa matéria, ele vai pro espiritual e profundo o negócio e faz, mostra pra você que algo espiritual que tá ali, ele fica naquela. Você tem um caminho assim... Você faz assim, isso e aquilo, né? Mas pode não ser. Mas pode não ser. Mas outra coisa que eu vou dizer pra você. Sim. Não é porque é médio que é bruxo. Olha aí. Pode ver, pode ouvir. Significa que é bruxo. Realmente. Pode ver espírito, pode ouvir, pode ser uma incorporação muito forte. Não significa que é bruxo. É um indício que tem caminho para bruxaria. Sim. Mas aí você, o cara adivinha, tá. Então eu vou ver o conhecimento dele. Conhecimento aqui, ó. Ó. Ganga. Ele tem bruxaria? Tem assentamento? Pode ser um médico, pode ter nascido médico. Tem espírito e tudo, mas não significa que ele manipule magia. É aí que você já passou dessa parte de ele realmente ser um bruxo, que ele realmente mostrou pra você que é um médium bom. Que aí ele vai mostrar a bruxaria pra você. Né? Nós não somos vampiros. É. Tem entidade que manda que É vencer a minha vampira. É. Vocês têm uma sabedoria fatal, né? Mais ainda. Tem de idade que bebe, bebe, bebe, bebe, faz o negócio acontecer. Mas bebe, bebe, bebe, fuma, fuma, fuma, fuma. Leva o médico pro buraco rapidinho. É. Tem que ser essa menina, um pouquinho ali, ó. O médico. Caramba! Tem de idade de quem pode ganhar assim. Tá pouco se questionando, porque quer uma bebê. A gente não. E eu quero descer muito nesse clube. Quero descer muito nessa matéria. Quero ver esse aqui, ó. Fazendo feitiçaria aí, protegendo meu médico que tiver que vir, protegendo o que tiver que vir, fazendo de feitiço, abrindo o cabelo público, ganhando dinheiro pra minha casa de forma honesta, porque eu sou justo, eu sou honesto. Olha. É isso que eu peço. Se você quer um trabalho meu, eu faço. Eu vou fazer certinho pra você. Pra pagar essa dia eu vou fazer. E é isso, eu vou trabalhar nisso. Não é uma coisa que você vai fazer e vai voltar. O ser humano é fácil de escravizar. O ser humano é fácil de escravizar, sabe por quê? Por quê? Porque pra você escravizar alguém, ela já tem que ser escrava de alguma coisa. Pô, fala de novo isso aí. Pra você escravizar alguém, ela já tem que ser escrava de alguma coisa. Pô, mandou bem. Escravo do dinheiro. Escravo do sexo, escravo do cigarro, escravo da bebida. Da vaidade. Da vaidade. Do orgulho. Tudo. Eita. Tudo. Pra você escravizar alguém, pra você escravizar um espírito da mesma forma, você vai escravizar ele de alguma coisa que você vai pegar. E é uma coisa que o seu próprio Tancarua me disse. Todos merecem um minuto da eternidade para serem ouvidos. Todos os espíritos. Então seria essa a intenção. Meu Deus. Salve, Branca. Salve. Graças a Deus.